7, mensagem 28, boa noite, acione identificação, voa direto Duna, DS3 Lopes, que negando 019. 019. Na Duna. Quatro zero sete zero, boa noite, acione identificação autorizada a chegada à mar e desça 4000 pés, que negamos 019. Salvador Gol 985, cliente da Delta, posição número 9, solicita 380 Guarulhos. 1885 Guarulhos, nós temos aprovado 360. Está autorizado só 360 via Upper Zulu 10 Breeze e Upper Zulu 16, após segue a rota do plano, a decolagem será da 10 com curva à direita. Saída da El Leda Bridge. O controle opera 120 decimal 8, aciona 5160, cotejo. Autorizado nível 360 São Paulo Guarulhos, Upper Zulu 10 Bridge, Bridge Upper Zulu 16, após direto trigo. Decola da 10 com curva à direita, saiu da El Leda Leda direto Bridge, voa. 1208, controle, 5160, transponder, gol 1885. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 09. Chamar a gol 1885. Marcelo Salvador, é o Pastor 20. Pastor 20, Passe Militar, Recife 250, copia? Afirmativo, copia. Autorizado Recife 250 via Upper Whisky 58, decola pistão no zero, curva esquerda, saída Puca, transição Caju, controle, opera 1208, aciona 5143, cotejo. Autorizado Recife 250, pela Whisky 58, colada 10, curva esquerda, saída é Puca, transição Caju. Controle 1208, aciona 5143, faz todo zero. Confirme apenas o transponder. 514. Ok, estou recebendo a mensagem de forma intercortada, passou 20. Por gentileza, repita novamente o cotejamento. Certo. Autorizado Recife 250, pela Whisky 58, decolada 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Caju, controle 1208, aciona 5143. Correto, pastor 20, apenas para confirmar, aerovia Upper Whisky 58. No passe militar, chame para acionamento. Acionamento, o pastor 20. Ok, então, por gentileza, segue o equipamento, ainda estou recebendo a mensagem de forma intercortada, o pastor 20. Senta e vai checar aqui o equipamento e vai chamar para o acionamento. Utilizado visual, 3662. 3662, completa final, torre 1862. 66, boa. Objeto 6728, desce 2000 pés, está livre LS, reporte estabilizado. Desce 2000, livre o ILS para reportar estabilizado. O 6728. Controle Salvador, boa, TAN 3858, transfere, autorizado 210, vai com a função dela. TAN 3858, acione identificação autorizada, chega da MARI, desce ao nível 060. 060 na MARI, 3858. Solo Salvador, é o 3603, no meia dúzia, pushback e acionamento. Autorizado em táxi. Autorizado, reportar ao táxi 3603. Uno, meio, uno, três. Meio, uno, três, Brasília, aprovado, temos o 360, copia? Copia. Autorizado, 360 para Brasília via Upers do Luno 7. Decolada 10 com curva direita, saída Arbó, Elefa. Controle opera 1208, aciona 5156, coteja. Brasília aprovada, Upers do Luno 7, 360. Decola com curva direita, saída Elefa. Transporte 5156, controle 208. A saída é Arbó, Alfa Romeo, Bravo, Oscar Romeo, Elefa. Boa, Elefa, gente, vou no 62. No 613, quando pronto, chame pushback acionamento, confirma a posição. Vai dar 3. No 03, ciente. Chamei M312, autorizado 3110, altímetro no 019. 3.000, 10.19, 62. Mas prossegue via... Alfa, reportando, da Juliette. Alfa, reportando, Juliette, tá? 3662. Solicita manter pro 050 até a lateral de táxi para evitar a formação. Autorizado, acionar 6212, reporta ao terno. Tá 3662, antes da Juliette. 3662, irá aguardar antes da Juliette. Após o início do táxi do Airbus da companhia, iremos autorizá-lo a prosseguir via Juliette para o 08. Gente, mantendo posição, tá 3662. 6212, tráfego prestando aproximação, agora posição 11 horas 9 milhas, Embraer 190, reduz velocidade 1809 mais. Ok, 180, pro ano de táxi, 6212. É. São 3858, desça para 4 mil pés, altímetro no 019. 4000 com 1019, 3858. Abaixado travado 6722, passando de carro no banano. Ciente, web 6728, livre pouso no 0, vento no 50 graus, no 1 no mais. Web 6728, confirme. Tá livre pouso, meu, web 6728. Afirma. Pode, autonomia de 3 horas e 40, alterno galeão. Copiado, prossegue então via Pátio Indy Alfa até o ponto de espera quando chama a torre na frequência 186. Ajustado no 019, bom voo. Alfa Indy Alfa. Pátio Indy Alfa, quando for de espera 186, o PAN 303603. 662, irá observar o táxi da, do Airbus da companhia. Após, prossegue então Juliette para o 08. Bandeira na da companhia, Juliette para posição 8, tá 3662. Já 9612, autorizado a final do procedimento e execução, desceu para 2.000 pés, repórter estabilizado. Tráfego informado anteriormente, agora 8.000. 2.000, repórter estabilizado, 6202. Zona 398, controle Salvador, sem identificação, desça para o nível 050 na chegada Mar, altímetro 1019. Estou de desvio à direita na rua 050, por até 10 milhas para levar a formação intacta. Até quantas milhas? 7 menos que 10, mais 7 milhas. Certo, reduza a velocidade 1809, desça para 3.000 pés, altímetro 1019. 1019, reduzindo para 1.80, descendo para 3.000, 3.859, 3.850. Habilidade LS azul 4070. Passando a dona, chama agora a torre 118, decimal 612. 86, boa. Boa. Pronto, o pastor 20 tá. Pastor 20 é o solo? Pastor 20 é o solo? Pastor 20 tá pronto para a partida. Pastor 20, ciente, livre acionamento no pátio militar. Cheque, porém, seu equipamento que ainda estou recebendo de forma intercortada, ok? As primeiras duas chamadas foi impossível entender a transmissão. Afirmativo, pane de operador. 209, boa noite. Alô, Salvador, objeto 6728, livrou. 6728, prossegue via Alfa e reportante da Juliette. Alfa reportante da Juliette, 6728. 070, ciente, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 09 nós. Livre pouso, pistão no zero, azul 4070. Foi tráfego prestando na aproximação, agora 8 milhas, foi 3.18, 1.80, 9 graus. Sim, 3.85. São 3858, autorizado a final do procedimento em LSXUI, desceu para 2.000 pés, repórter estabilizado. 2.000, repórter estabilizado, LSXUI, autorizado, 3858. Alô, passou 20. Firme. Passou 20. Pastor 20, prossiga. Você vai ter que atrasar um pouco a nossa partida em 10 minutos. Estou ciente, Pastor 20. O plano é válido até às 23 do Lu, ok? Afirmativo, grato. E chamará para a nova partida. Copiado. Partida da Júlia, 6728. Vai de 6728, Juliette, para o 04. 04. Três, confirmando, já está pronto? Ainda é negativo. Ok, ciente. Agora pronto, TAM 3603. Ok, ciente, aguarde, TAM 3603. Ah, aguardando. Azul 4070, Solos 43, direito 12119. 2119, boa, até mais. Solo Salvador, boa, Azul 4070, de branco na Foxtrot. 4070, boa noite, prossegue táxi via Alfa reportando, para Juliette. Via Alfa reportando da Juliette, 4070. Do pouso, pista 10-6-2-1-2. Controle Salvador, muito boa noite, é o Trip 5218, nível 190 para descida. Trip 5218, controle Salvador, acena identificação, desça para o nível 050 na chegada Mari, altímetro 10119. 050 Mari, 10119 altímetro, Trip 5218. Estabilizado no X-Ray, 3852. Agora torre 118, décima 612. 18612, boa. Boa. Torre Salvador, boa noite, na 3858, duas milhas de Simbra, baixou e travou. Na 3858, ciente, continue a aproximação, no, número 2 para o pouso. Aproximação da X-Ray, aguardando liberação para pouso, 3858. Voo 398, autorizado a assinar o procedimento LFX-Way, desça para 2 Rupéis, altímetro 10119, reporte estabilizado. 2019, reportaremos estabilizado, voo 398. Recuso November, é o solo, prossiga. Copiado Zulu November, confirmando a radial de Irecê. Enfermo. Autorizado Salvador Irecê, nível 085, decola 17, direita, corredor Axé, o controle opera 1208, aciona 51152, coteje. Livre pouso no zero, vento no meio, zero graus, 10, nós. Livre pouso na 10, 3858. 04, assinamento táxi decolagem agora no pátio 5, chame a torre no 86. Solo gol na 885, pushback acionamento, posição número 9. Autorizado, chame táxi. Chamada táxi. Azul 4070, Juliette para o 01. Box 01, via Juliette, Azul 4070. Solo, Xané 6212, boa noite, Librota Alfa. Muito boa noite, táxi Alfa, reportando para Juliette. Alfa, de Juliette, 6212. Chame táxi, é que o Zulu November. A Ajuste 1-0 no 9 e reporte ingresso no 7, Eco Zulu November. Solos 48, direito no 219. Direito 219. 05. Juliette 056212. Na 3858, livrou na sua escuta. 3858, livrou, taxia via Alfa, reporta antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, 3858. Eco Zulu November ali, mantém no 7. Max. Chamará, passou 2-0. Logo no 825 para o táxi, no 36 a bordo, 3 horas e 34 de autonomia, alterno Galeão. Usa apenas o PLB? Ou no 36. Copiado. Prossegue então via pátio Indy Alpha até o ponto espera, quando chama a torre, na frequência 1186, o ajuste no 019, bom voo. Pátio, Índia e Alfa, no ponto espera 186, com 19, 885. Hugo no 885, apenas atente à finalização do parqueamento do Avianca no 5. Atento no 885. Salvador, boa noite, é o 3603, transfere nosso escudo. 3603, boa noite, contato radar da Colares, sul para o nível 340 na série da Elm, após lida direto bridge. Ael, Leda, após Leda, direto, bridge, 3603. Trip 5218, autorização do procedimento LS XUI, desça para 2 mil pés, altímetro no 019, eu posso estabilizar. Para 2 mil pés, o Trip 5218, autorizado LS XUI. Zero, está acionado, pronto para o DAC. Pastor 2-0, confirme o PLB autonomia e alternativa? 1-7 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna.